importa a minha paz longe de você. Eu não sei viver. Vem, meu amor, traga de volta a minha paz longe de você. Eu não sei. Amor, já vi que sem você a minha vida é um mar de dor. Ouça o que vou lhe dizer, eu amo e adoro você. Ninguém vai te amar o quanto eu te amo. Pense antes de me esquecer. Eu amo. Com você, amor, já vi que sem você a minha vida é um mar de dor. Ouça o que vou lhe dizer, eu amo e adoro você. Ninguém vai te amar o quanto eu te amo. Ninguém vai te amar o quanto eu te amo. Te amar o quanto eu te amo.